1074, foi condenado com ausência, porém foi instruído a manter o perfil. Gente, obrigado. Azul 4209. Azul 4209, 30 Push, 88, reporte para o táxi. Livre Push, o Azul 4209. Boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, aguarde autorização do tráfego. Por favor, é só a previsão da subida, por favor. Eu tô exatamente entrando em contato com o centro, que eu tinha visto aqui o seu plano Galeão para 50. Eu vou dar uma checada com o centro aqui para saber qual é a rota, ok? Ok, muito obrigado. Ok. No solo aos 30, prossiga táxi via taxiway Alfa Kilo, posição 443 na minha escuta. Alfa Kilo, parte 3, posição 443-5595. Salvador, o Azul 4209 tem 75 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando o Galeão ao ataque. 2,50 Galeão, qual é o poder? 75. 75, autorizado, prosseguindo o táxi via parte principal Índia, reporte na taxiway, reporte no ponto de espera, melhor dizendo, torno no 8, desse momento, 12 para decolagem. Despacho, Índia vai reportar na Pantera, torre 1186, azul 4209, boa noite. Boa noite, Bobo. Obrigado. Positivo. E o 5972 autorizado Galeão, nível 320. Decola pistão 0, curva direita, saída Bael, Lenda, Eudes, é o 350. Controle 119.35, código transponder 5077. Autorizado Galeão 320, curva de pista 10, curva direita após, Dael, Leda, Amperuísk 50, 119.35, controle 5077, transporte. Ok, tá correto inicialmente, reporte nessa para acionamento táxi, só tô entrando em contato com vocês aqui, parece que há possibilidade de modificação na rota, eu te informo aí. É, positivo. É devido ao fato de nós não voarmos RNAV, a solicitação dessa serviço 50 pela costa. E nós solicitaremos também modificação de nível de 320 para o nível 300. 320 para? Para 300. Ok, aguarde. Salvador, boa noite, azul 4209, planto no ponto espera da 1-0. 4209, autorizado alinhar e decolar pista no zero, vento corrigindo, mantém a linha e mantém, confirmado. A linha e mantém no 1-0, azul 4209. Azul 4209, pista livre atrasada de decolagem, vento 1-0 graus, 0612 nós. Livre decolagem na 1-0, azul 4209. Com 972 na escuta? Positivo. Ok, então modificado o nível conforme requerido, o nível a partir de agora autorizado é nível 300, ok? 300 e a sua rota será a rota após a decolagem da pista no zero com curva à direita, sai na após o 1-0, SMAP, após DCT Cúdula, DCT Barbacena e após DCT Poqui. Poderia repetir, por favor? Repito, após a decolagem da pista 1-0, irá curvar à direita na saída Dael, após Dael voa posição Leda, após DCT Bridge. Bridge irá voar Opuzulu 10, SMAP, após DCT Cúdula, DCT Barbacena e após DCT Toquim. porque nós pegamos o nível 300 da pista 10, curva direita, na subida da El, Leda, depois Frede pela apertura 10, depois direto de Mato, vamos fazer o 10 para de Mato, e depois... 4209, boa noite, contato radar, sobre o 360, direto da El. 360, direto da El. DCT Kudla, Kilo e Uniforme Delta Lima Alfa, após DCT Barbacena e finalmente DCT Toqui. DCT Barbacena e depois? Depois DCT Toqui, Tango, Oscar, Kilo, India, Mike. Ok, DCT Toqui. Tá ok. Muito obrigado, hein? Thank you. controle, Salvador, boa noite, 727. No meio, tem informação Alfa, cruza o Piante. Fazer 57 no meio, aciona identificação direto do Luna 2, meu pés, com 15 no ajuste, reporta localizador. Direto Duna, 2 mil pés, com 1015 no ajuste, reportará localizador 57 no meio. Azul 4209, chama Recife, 125, decimal 19. Recife, 1251, 4209. 0 para Aracaju, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, 35, 6 da Fucajama, após direto Aracaju. 119351, controle 5101 no transponder, CNA 6224. Planejamento correto, chame nesta estacionamento táxi. Chama nesta estacionamento, com informação alta, 6224. Questionamento ponte 1 no Oceanário 6224. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, Oceanário 6224. Solo, 5972. Prossiga. Chegou a autorização? Confirmo. Confirmo, 5972. Afirmativo, 5972, 30 Galeão. Eu sou piado, desculpa, obrigado. Ok, só companhia autorizada foi 300, ok? Obrigado, 300, sim. Santo Cotão 9908, bom dia, autorização Guarulhos. Boa noite, 9908. Um minutinho para corte. Matheus, qual seria a subida para o jornal? Saída da El Leda. É o Leda Yudis, obrigado. portal 9908 para cópia? Afirmativo. Aqui é o 3A Guarulhos, nível 320. Decola pistuno zero, curva à direita, irá realizar a saída Arbor. Após Arbor, irá voar Elefa. Após Elefa, Sagaz. E Hotel Zulu 21. Frequência do controle 119.35. Código transponder 5107. 06 a bordo, 2 horas e 12, alterna Recife. Subida Arbo e depois Elefa e Saga pela Campos Zulu 21, controle de 935 e o transponder 5107. Correto, chame nessa para acionamento táxi. Chama nessa para acionamento táxi, por aqui. Próximo ponto de espera, dono zero, pronto para decolagem, o Xenero 6224. Xenero 6224, autorizado alinhar decolar, pista no zero, vento no zero grau, 0629, ajuste no zero no 5. Ali decola com no zero no 5, Xenero Positivo. Centro de decolagem, Xenero 6224. Centro. Solo Rio 5972, bate 3 para o pushback de acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, pushback de acionamento, chama táxi 5972. 324, decola 53, controle 119, decimal 35. Rodando 119, decimal 35, chamando 6224. Salvador, boa noite, o Xenero 6224. 6224, boa noite, contato radar, subida 190, sai da PUCA. 190, saí da PUCA, Oceanear 6224. Localizador Objet 5796. 5796, completa a aproximação, torno no 862, bom pouso. Completa a torre 286, boa. Salvador, boa noite, Objet 5796. No localizador, baixado, checado, visual com a pista. Boa noite, Objeto 5796, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista no zero, vento 1110 graus, 0629, ajuste no 0 no 5. Livre pouso no 0, Objeto 5796. Total 9908, solicita pushback e acionamento. No pátio 3, fica atento à movimentação início de táxi da aeronave da Rio, 727, após iniciar, reposte para o táxi. Gente, coordena a pista do Rio e após iniciar, chamar para o táxi, total 9908. Fechou.